sempre faço tudo errado quando se trata de você. É que eu tô um pouco machucado, mas com você do meu lado sinto que posso tentar ser. Queria tanto acreditar no melhor, me acostumaram a esperar o pior. Sempre dou tudo de mim, acho que cansei de ser assim. Sei que ligo e depois desligo, se quero meu amor você tá correndo perigo. Obedecer ao meu desejo obrigatório, porque eu sou assim contraditório. Contraditório. Contraditório. O jeito que você me deixou louco, totalmente alucinado. Tô vidrado em você, baby. Sei que não sou muito confiável, dizem que sou perigoso. Você tem coragem, baby. Te amo e te odeio. Quero perto, mas não tão perto. Sempre faço tudo errado, mesmo querendo fazer certo. Ouvi muito que sou difícil, mas nunca ouvi um motivo plausível. Altero teu sentido de percepção. Comigo você só anda na contramão. Não sou de fazer pressão, mas acelera. Acelera, acelera, acelera. Sei que ligo e depois desligo. Se quero meu amor, você tá correndo perigo. Obedecer ao meu desejo é obrigatório, porque eu sou assim.